Trilha sonora do rap é isso, agora escuta. Meter os ferros, é chamado louco. Apavorar os bolos, é chamado louco. Invadir empresa, é chamado louco. Caiu. Seu anjo morreu com um tiro de 12, mas não foi na sexta 13, sim no sábado 14. Vagabundo nato desse modelo. O desespero daquela família que vê no Rio. FGR na cena, aqui relata é coisa séria. É desse jeito, rapaz. Olha pelo que eu fiquei aqui. Não adianta ficar conversando fiado pra mim, não. Porque o que você vai ouvir aqui não é conto de fadas, não. Não é conto de fadas, não. Não é conto de fadas. O sangue vai correr. É senado louco. É relato de bandido. É senado louco. Atravessou, leva tiro. Sem parar de média.